murmurando meu coração bate. Deus, livra-me de um infarte. Não vou entrar em debate, nem vou bater em ninguém. É fácil, chega de bem, manda mais um pro além. Mas tem a lei do vai e vem, a mão divina pesa. Eu oro em pensamento e me afasto das trevas. Não quero ser a presa, outro funeral. Já tô sabendo que o bem também pode ser mal. Quero pedir para os manos ter um pico de consciência, que nem tudo é festa, nem todo mundo é besta. Pior que um tiro na testa é uma cadeira de roda. E você sentado ali, quem te acertou não se incomoda. Inconsciente, um cara armado se vê dono da razão. Sobre a sala de um necrotério há um caixão. E prevalece a matança, famílias querem vingança. Quem procurar violência também será uma vítima. Eu prego a paz e mais, penso no amanhã, se for preciso, pá. Pá. Um dia, sei lá, questão de sobrevivência. O mundo é complicado, por enquanto eu só garanto. Não sou santo, nem diabo, tenho tanto que aprender, mas o pouco que sei eu levarei nas canções que faço, fiz e farei. Grave bem o meu nome e eu vou entrar em teu sonho. MP, descubra, sou anjo ou demônio. Se os manos me ouvissem, paravam com essa guerra. Sou, me escuta e diz sobre o meu raio-x. Tenho ódio, mágoas, lágrimas guardadas. E tem maluco até hoje ainda me jogando pedra. Não é por isso que esse negro vai perder a cabeça. Sou do tipo vingativo, mas vingar não presta. Pilantra tem direito de viver. A justiça é pra todos, ninguém julga ninguém. Eu acredito na lei do vai e vem. Mano, tudo que aqui se faz, aqui se paga. Morou? Então se cuida, meu, que vagabundo é mato. Pra te ferrar é pai, pau na morte é só um fato. Na violência é assim, o bem se torna ruim. Cabeça fria esquenta e o santo vira capeta. O trabalho da morte é perseguir quem está vivo. Quem procura, ela te acha. Pra ser mais objetivo, a lei de Deus é rígida. Devo respeitar, independente do problema, sempre é bom relevar, ei. Escuta seu anjo, ele fala sério. O diabo te encoraja pra levá-lo ao cemitério, mas prevalece o bem, quem é de paz? Tem forças pra gritar, sai de ré, Satanás. Aparências enganam e eu falo porque manjo. Posso ter cara de demônio e com um coração de anjo. Ah, se os manos me ouvissem, paravam essa guerra. Ou você vive na paz, ou vai em paz pro caixão. Pessoalmente, eu prefiro caminhar certo. E realmente, não, nem sempre é bom ser esperto. Meu Deus, nosso Deus, eu dou da vida. E você afoga a tua em parada perdida. Sim, eu tenho coragem, eu faço a minha letra. Eu prefiro carregar de tinta minha caneta do que usar uma escopeta e sapecar alguém. Coragem pra matar, boa, a maioria tem. Se todo mundo é capaz, vamos deixar bem gravado. Paz, paz. Seja louvado pra quem consegue nos entender. Deus abençoe. E quem discorda de nós, ó, que Deus perdoe. Nos deseja em água ou nos deseja em fogo. Conforme for teu desejo, que Deus lhe dê em dobro. Aí sim, mano, veremos quem é quem. Seu coração é tão cruel com seu rostinho do bem. Eu, pessoalmente, tenho cara de demônio e um coração de anjo. Se neste momento o céu se abrisse e Deus descesse em seu trono de luz, e aqui na terra escolhesse a mim para conceder um único desejo, mano, eu desejaria que você parasse um pouco e me ouvisse. Again. realmente me ouvirem, eu só peço que pratiquem a paz. MP, eu sou enigma, como meu nome, cujo só os sábios de coração serão bons entendedores pra desvendar o que realmente quero dizer. Em cada letra, em cada palavra, frase, estrofe ou música, longa ou curta. Minha face é um tanto oculta, sou assim pra confundir aquele que enxerga com os olhos e não consulta o coração, não escuta a razão e sempre acha que é dono dela. Aqui também é favela, também sou pecador, cantor de rap nacional, tentando não errar, mais do que já errei. Procuro saber o que diz, o que prega, o padre e o pastor. Aê, MP, até mais, mano. Essa música tem algo particular, de mim pra você, de você pra mim. Você, ladrão, maluco, tem que ser de paz. Até mais, essa é a cena. Aê.